pode entrar, pode sentar, nós vamos já conversar. Bote um drink, meu bem, no seu copo. Abração aí, a nossa amiga Lúcia, assessora e sua comitiva. Lúcia tá famosa, meu irmão. Atriz principal. Na minha novela você é a atriz principal. Chegando por aqui, nosso amigo Silva da Marambaia. Quero te dizer, não quero te perder. O que eu posso fazer pra ficar, meu amor, com você? Com você, com você. Com você, com você. Mas por favor, entenda, meu bem, que eu te amo. Eu te amo, te amo. Minha rainha, meu castelo dourado. Pois eu sou o seu príncipe encantado. Minha rainha, meu castelo dourado. Pois eu sou o seu príncipe encantado. Minha rainha, meu castelo dourado. Pois eu sou o seu príncipe. DJ Wellington Franjinha e a saudade. A combinação perfeita para você que gosta de recordar. DJ Wellington Franjinha. Franjinha e a saudade. A combinação perfeita para você que gosta de recordar. Eu passo a moça. Vamos dançar, bora lá. Aquele caqueado, meu irmão. Eu passo a moça. Um abraço, nosso amigo Marcelo também, a Ruth, lá do Sideral. Quero ver essa galera boa do caqueado aí. Quero ver, quero ver. Eu amo. Dando aquela esquentadinha. Eu bora, Curuçan. Bora. We pity, cochon, chochon, cuissa mouton, tonton, cuissa bourrique, cuissa... Lúcio C10, gravando tudo, e o Franjinha comandando a festa. Cuissa fama, chante, cuissa fama. Para aí, meu caqueiro, quero ver. Seu amigo Lobo, também um grande abraço a você. Olha o Louro aí, da equipe Descanso de Carroça. O Denis Pancadão também. Tarário, um abraço. C'est moi qui carissa, moi et les éclons, c'est nous qui jouons ça. Oui, les hommes sont contents ça, sont qui adorent ça. Les hommes sont aimés cuissons, surtout cuissa, femme là, cuissa pour là. Já por aqui avistando meu amigo Negão, cuissa cana da pedreira, cuissa da pé, bora Negão, cuissa mouton, cuissa cochon, cuissa bourrique. Cuissa racuna, cuissa fan, cuissa fan, cuissa fan, cuissa fan, cuissa fan, cuissa fan. Yeah. com o Raldo de Elba até no Maranhão amanhã. Show de bola, meu irmão. Bora, de Elba, bora, Morena. Nosso amigo Carlos Frango e o Colo Minas Frango e Tijana Carroça, muito obrigado, valeu. Tá por aqui, meu irmão. Tá com a ponta. Isso aí. Bora gastar, papai. Depois que a gente vai, fica tudo pra mulher. Aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Sem fronteiras, tá por aqui. Só de boa, prestigiando o festão do Fluminense. Vila Murajá, mais um Ana Carroça detonando. Abraço a galera do Vibração também por ali. Grande abraço do Ani do Varanjinha, toda a rapaziada. Valeu! Preta considerada já já.

vai dançando aqui em Murajá. E o Frangina vai detonando. Se você me quiser, se você me quiser. E a saudade com a carroça. O sol já vai sumindo, sem calor. O mar vai refletindo sua cor. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Dia terminando me relembrou o dia em que cantando você chegou. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Música aí, nosso amigo Renato Rei. Lembra dos velhos tempos lá da cabanagem? Pois é. A gente tomava aquela cerveja na época, lá no Estrelinha. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. O dia que acaba, a sombra vem. Já não tenho mais nada, não sou ninguém. Calma, Nayara. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorar, querida Nayara Venturini, empresária também da banda Braga Show, com toda a galera também, tá por aqui. E a saudade Vila Monajá. Carroça da Saudade. Luxuosa Carroça da Saudade. Comando DJ Wellington. Entrega pra mim, vem provar o gosto da minha boca. Entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Aquela sequência na malemolência, Betinho. E entrega pra mim. Aquela caixa preta. Fazer de mim do jeito que tu gosta. Filho de estimação. Me dá teu amor e em troca te dou. Ô, Betinho, lembrando. No meu velhos tempos da embaixada lá na pedreira. Ah, tu já sabes do quanto te quero. E por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Não, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Nosso amigo Gil, da produção do Búfalo. Um abraço pra mim. O Éder, de Marituba. Tá por aqui, um abraço do Franjinha. Família cara torta, só de boa, tomando todas. Aqui do ladinho. Só vão embora quando tocar a última música. Vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor que em troca te dou um lugar. Alan considerado, na época, equipe Odipá. Ah, tu já sabes do quanto te quero. Não, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Aqui você vai passeando de carroça. Você vai me chamar por onde for. Vai gritar por meu amor. e sentir, e sentir solidão, solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Galera de Bonito, também por aqui um grande abraço. Quero prestigiar a festa do Fluminense, valeu! Todos vocês tomando todas, toda a comitiva aqui. Agora você tem a Luxuosa. Vem você também recordar conosco. Luxuosa, carroça da saudade. A dona da noite. A dona do pedaço. Você vai comando de abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai. Um abraço nosso amigo Panela. Ivanildo também, o Wanner. Alô, Dani. O Odilei também, o Cleiton. Tá por aqui. Já chegou por aqui, Milton. Nosso amigo Rai da oficina. Rai Costa. Você vai. Tá por aqui, só de boa. Abraço do Ali do Vanjinha. Alô, Rai Costa. E saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Sequência da Caixa Preta, com o Fenomenal da Saudade, o Wellington Franjinha. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu copinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando. Nosso amigo Lucas Moraes, abrazador. Os cachorrões do robô tá por aqui. Alô, Lucas! Tomando todas, como sempre. Aqui num setor, né, Lucas? Curuçá, seu perfume, Vila Murajá, tudo Pai Deguão. De beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa que o meu coração está quase parando. Será a volta dos carroceiros sem fronteiras? Quero lhe dar 2020 os abraços, sentir seu calor. Ano novo, vida nova. Todo mundo resetou sua vida. Carroça da saudade. Carroça da saudade. Só na manhã é a carroça da saudade. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu cofrinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando neste fogo abrasador. Às vezes luxuosa, carroça da saudade. Ciúmes, seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. O Birrone também do Vibração, um abraço a você. Galera do Fluminense, nosso amigo Neguinho, alô Igor. O Diogo, o Tico, o Érico, o Júnior. Aqui, recordando. Que o meu coração. Abraço do Ali do Vananzinho. Quase parando. Ao festão do Fluminense.

Casa de Carne Magnum, Carreta Tolo Mal Criado. Um abraço. Meu antigo amor, eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. DJ Wellington Franginha, o DJ que você respeita. Na Caceteiro. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço parceiro Alessandro, velho sistema de deck, aquela tabelinha, hein, Alessandro? Um abraço pra você, você é a patroa, aqui tomando todas, só folga, né? A bem pudera, você merece. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Atenção, Juninho, vai dar um cheque aqui com o Toninho. Alô, gerente Juninho. Empresário Edinaldo, para um abraço a você. Edinaldo! Aniversário do Araponga. Hoje, rapaz. Tá comemorando, né? É só você que está o cabo aí, Toninho. Completa. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem, vem. Carroça da Saudade. Te chamo, eu te amo. Vem me completar.

acontece, hein? Aquele café com sobremesa, isso é comigo. Frutas variadas. Vamos lá! Amo sua sensibilidade, adoro o sabor do seu batom. Meu parceiro Renato! Daqui a pouquinho vai sair Caruta Pera, junto com a empresária Nayara Venturini. A polêmica! Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Sua saudade é de luxo. Você está com a luxuosa. Quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. É parceiro Murilo, tá na área. Eu quero. Abra aqui, de bom. Um amor com Deus. Comitiva Carroça é festa. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. Nosso amigo Eric, um abraço a você. Ele quis que foi até Belém, estava no aniversário do Tom. O Eric! Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Sacramento, o seu amigo Anderson também, o maluco, o Augusto, o Preto, Ulisses e as meninas da Sacramento, bem perto lá do setor do Franjinho. Um abraço, meu irmão. Estamos aqui na Vila Murajá. Muito obrigado, valeu, tão curtida. A Lúcio Rosa. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. É tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Carroça da Saudade, a dona da noite. Meu olhar distante, sou pássaro errante. Sigo a te buscar. Numa ânsia louca de beijar tua boca, outra vez te amar. Do Wellington Franzinha comandando. Eu tentei em vão me acostumar. Pra cima da pulga. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, finge até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até me engana. Se rosca em meus